Fala galera, aqui é o Diego Flyfish, esse é o Gavistática 38, eu tô aqui com o Aiken. E aí povo? Com o Fábio. Fala aí, traços. Com a Vivi. Olá. E o nosso convidado do Nerd Drops, mais uma vez, o Polar, aqui com a gente. Olá, também. Mais uma vez, amiguinhos. Olha só, o Polar é a traça, velho. É a água da cidade. O Polar é um rapaz jovial. É. Mas e aí, vai falar sobre o que esse Gavistática 38? Ah, a gente vai falar aqui das decepções que a gente já teve nessa vida. E eu acho que ela já vai começar com uma, né? Porque quem tinha esperança que eu nunca mais aparecesse já tá decepcionado já. Ah, velho, enquanto o Nerd Drop tiver bem na fita, a gente chama você. Agora, quando ele começar a falir, velho, nunca mais. Somos oportunistas. Você deve estar mal de informante, viu, Diego? É, né, velho? Meu informante é a Vi, pô. Tá vendo? Ela tá pagando pau pra eu vocês. Eu manipulo, viu? Mas é que o Polar é meu amigo, tá ligado, né? Então, enquanto ele for meu amigo, ele vai ser chamado. E aí, ô Polar, já se decepcionou com o modo como você é tratado? Tudo uma questão de interesse? Não, cara, não, vou ser sincero, eu não me decepciono mais com isso. Já se acostumou. Isso é um sintoma de fama, você sabe? É. Não, mas é nem só por causa do Nerd Drop, não, cara. Na adolescência era um tal de nego virar meu amigo porque eu conhecia as gatinhas. É, né? Ah, velho, você tinha fama de viado também? É o quê, menino? Que história é essa? Pô, por um tempo eu tive, hein, cara? O cara que conhece as meninas, tudo assim, não pega, pô, geralmente tem fama de viado. Ah, né? É o amiguinho confidente. É. Eu era tão travado que eu chegava, cercava e nunca tinha a pegada, entendeu? É foda, virava amigo. Aí acabava ficando amiguinho, é foda, isso não? Isso mata, cara, é foda. Ó, o pessoal da decepção amorosa. O Ike tem bagagem, hein? Deu pra sentir pela voz dele. É, pois é. Não. What he wouldn't do for love. He's a fool for love. E a Vi tava comentando comigo uma coisa, assim, que pra mim foi decepcionante. Era uma coisa que eu sempre quis ter, que foi Autorama, tá ligado? Quando eu ganhei, que merda. Aquele negócio lá que você fica apertando o botão. É. O Autorama é uma parada que não precisa da presença de pessoas pra ser jogado, né, cara? Você põe um peso, assim, em cima do botão, deixa ele ligado, e os carros vão ficar correndo lá enquanto tiver eletricidade, cara. Na propaganda parece que o carro vai bater o outro, vai sair porrada. Na propaganda parece que é uma coisa muito emocionante, né? É, não, se tiver uma curva muito fechada, a grande chance do carro ainda sair voando da pista, que é o maior nível de emoção que você vai ter, né, cara? Que era só o que eu fazia. Você não pode nem sequer virar pro outro lado, é, né, velho? As propagandas falam. Tava vendo um dia desses, liguei a televisão de manhã, né, e tava passando propaganda daquele Max Steel, né, o nome do brinquedo lá. O boneco voa lá, mata os outros, não sei o quê. Pô, aquilo, a criança pensa que aquele negócio acontece mesmo. É, e aparece embaixo imagens meramente ilustrativas. Bem pequenininho assim, pra criança ver. Pra criança, é. Isso que eu ia falar. Vocês já viram que tem uns brinquedos agora que eles fazem a propaganda, em vez de usar o brinquedo, eles usam CG, tá ligado? Uhum. Ah. Ou seja, é a propaganda do brinquedo e o brinquedo não aparece, tá ligado? É só uma animaçãozinha. Acho que Lego tá fazendo isso agora. O que é pior ainda no nível de falsas esperanças, né, cara? Não, isso não é de hoje, né? Eu, quando era pequeno, cara, putz. Comandos em ações era uma coisa que... Em ações? Que os caras investem na bolsa. Os bonequinhos de terno e gravata e uma maletinha assim, né? Deixa. Você imagina a Scarlett falando, aplica Petrobras aqui agora. Não, comandos em ação, cara, era uma fonte de decepção foda, né? Porque os caras mostravam aqueles veículos, assim, animais. Você olhava na televisão, era tão bonito, assim. Depois, na hora que você começava a jogar, assim, no seu tapete, você começava a brincar, meu, era tão decepcionante. É. Principalmente depois da primeira hora, quando o polegar do bichinho caía fora, né? Cara, isso era uma parada que me dava uma angústia miserável, cara. Que eu não conseguia fazer os bonequinhos segurarem a arma reta pra frente. Ah, assim, é verdade, né? Fica sempre torto, né? Putz, cara, que coisa decepcionante é aquilo, cara. Mas é onde muitos meninos quebram o polegar por causa disso. Por isso que eu tô puto que não consegue fazer segurar reto, que a hora que ele força, o polegar vai pro saco. Isso é uma parada proposital, né, cara? Pra fazer os moleques comprar cada vez mais. Que quebra, depois ganha outro. Velho, mas eu acho que assim, que de uma forma geral, pra época, o Comandos em Ação ainda era um boneco legal até, velho. Porque, tipo, tem uns bonecos que eu comprei depois de Guerra nas Estrelas, que na época lá daquele... quando o George Lucas fez aquela remasterização lá do filme. E tinha uns bonecos muito toscos, velho. Tinha um Han Solo que o cara não ficava em pé, ele vinha com o pé dele, tipo, meio na diagonal, tá ligado? Ou seja, o boneco foi feito pra não ficar em pé, tá ligado? E isso eu ficava puto também. Mongol version, né? É, ele ficava tipo... mancando, tá ligado, velho? Comandização, pelo menos, ele... acho que de uma forma geral, ele era até legal, né? Enquanto você não quebrasse o polegar, soltasse o elástico da cintura, tá beleza. Se bem que o elástico era fácil de consertar, né, cara? Eu acho que eu lembro desses bonecos de Guerra nas Estrelas. Acho que eu até tive uns que eles apareciam de vez em quando com os dentes, assim, da minha irmã, né? Os dentes até rodados. Não, a marca do dente, na verdade. Eu imaginei a parada chegando com o dente grudado, assim, cheio de sangue em volta. Caralho, né, cara? Que coisa bizarra, né, velho? E a irmã dela lá, foi o boneco, tá ligado? Aí teria que ser uma história pro Gava Estática de Lendas Urbanas, né? Pô, cara, eu ia falar que mais decepcionante do que os brinquedos que estragavam era quando você queria muito uma coisa, seu pai falava que ia te dar e dava outra. Um guarda-chuva. Eita, velho. Isso é foda. Mas já que é pra contar uma dessa de decepção, cara, eu lembro até hoje. Porque teve um tempo que meu avô teve chácara, né? Aí minha mãe chega e fala, gente, esse Natal vocês podem escolher um carrinho de controle remoto ou um pônei que vai ficar lá na chácara do avô de vocês, né? Pônei? Cara, mas a gente não pensou duas vezes, cara, é pônei. Acho que minha mãe tava tão crente que a gente ia falar com carrinho de controle remoto. Bad mistake, né? Big mistake. Ela perguntou em julho, a gente falou pônei, começou pônei. Aí é pônei. Aí de repente, em outubro, era que minha mãe viu que a gente não ia mudar de ideia, ela falou, é o seguinte, vocês querem de novo? Vocês querem de novo, falei, não, é. Chance de voltar atrás, né? Vocês não querem escolher de novo? Não, mãe, quero pônei. Tudo bem, vocês querem pônei, mas eu vou dar o carrinho de controle remoto. Aí, de vez em quando, eu faço, olha... Aí chegou em novembro e falou, eu já vi o carrinho de controle remoto de vocês. É legal, porque ele é desse tamanho, sabe, fazia as mãos assim longe pra caramba. Uhum. E aí eu lembrei de um carrinho de controle remoto do afilhado do meu pai. Nossa, cara, ele era muito grande mesmo, era daqueles controles que dava pra você mandar o carrinho pra onde você quisesse. Uhum. E era grande, parecia o DeLorean, era coisa animal mesmo. Eu falei, nossa, eu comecei a sonhar com aquele carrinho. Imaginava eu assim, na noite de Natal, arregaçando, saindo, dando cavalinho de pau. Nossa, abafando. Não, imagina um carrinho de controle remoto pra tirar da mente da criança um pônei, né, cara? Imagina que você tava imaginando, velho. Tava imaginando andando dentro do carro, né? Pô, eu imaginei sentando em cima e sair com o carrinho de controle remoto. Assim. É, né? Eu já imaginei isso também. Caramba. Aí a minha mãe apareceu no Natal e me entregou. O carrinho, meu, tipo assim, ela pelo no máximo a metade da onde ela, do tamanho que ela tinha falado. E era, sabe você, aquele maldito controlinho que você aperta o botão e ele vai pra frente. A hora que ele solta, ele vai pra trás fazendo uma curva. Ai, cara. Ah, isso é horrível, sei qual é. Velho. Nossa, acabou pra mim o Natal naquela noite. Pô, velho, mas tipo, esse carrinho daí era controle sem fio, pelo menos? Não, é, pelo menos era sem fio, só que ele dava interferência. É, o meu, eu ganhei um desse com fio, velho. Você tem que ir correndo atrás do carro. É isso que eu ia dizer, era um fio tipo de 2, 3 metros, tá ligado? Você não podia deixar o carrinho andar em paz, tá ligado? Ah, mas mesmo sem fio era 2, 3 metros também, porque se ele passou de 2, 3 metros, ele perdia o sinal. Que merda, é só uma ilusão de felicidade. E o pior é que o meu irmão também ganhou uma porcaria parecida, né? Só que pelo menos o dele corria mais. Então toda vez que ia postar corrida com ele, eu sempre perdia. Eu falei, ai, cara. Ah, mas isso é recorrente, né, velho? Você perder corrida. Né? É. A língua tava se coçando, né, pra falar isso. No último ano do colégio, eu tinha carteira, né? E eu estudava junto com uma pessoa muito conhecida. Cite nomes. Não vou citar nomes, porque a Vivi falou que só falava essa história se não citasse o nome da figura. Que ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Aí a gente tava lá, os dois tinham o carro, ele começa a dar seta pra mim. Aí eu olhei pro meu amigo que estava de carona e falei assim, olha só que desgraçado, tá dando seta pra mim. Aí o meu amigo virou e falou assim, e você vai deixar barato? Olha a pilha, cara. Eu falei pra ele, sei lá, né, você tá junto, né? Aí eu falei, ah, se é por mim, não tem problema, não. Eu falei, peguei, dei a seta também e abri. Quando eu abri, ele percebeu que eu ia e foi. Aí na hora que ele foi, eu fui atrás. Só que aí tinha um radar. Logo no início de uma subida tinha um radar. Aí era o seguinte, então o subintenso que era até o radar, né? Aí a gente foi. Eu freiei em cima do radar e ele freou antes. Aí eu eu ganhei. Aí no outro dia no colégio, essa pessoa cobrava comigo. Ficou sem falar, né, cara? Aí eu falei assim, pô, cara, admite. Você perdeu ele. É, mas seu carro é novo. Que conversinha. A desculpa depois da... Aí eu falei assim, cara, mas ele ficou muito puto. Ele ficou discutindo, aí meu amigo chegou e falou assim, é, não adianta andar se discutir não. Você perdeu, perdeu pra uma mulher no carro 1.0. Ai, meu Deus do céu, ainda tem essa ainda pra ouvir. Isso foi uma decepção. Essa foi uma decepção maior do que saber do que o Papai Noel não existia, cara. Caraca, mano. Cara, essa parte do Papai Noel nem me decepcionei. Eu acho que eu fui chegando a essa conclusão por indução matemática, velho. O que é uma indução matemática? Não, pior, o que é uma indução matemática pra provar que o Papai Noel não existe, cara? Imagina ele fazendo equação no quadro dele. Não, pô, chegou assim uns 5 anos, velho. Aquilo ali parecia muito, muito fantástico demais. Ah, é, cara? Eu cheguei um dia, perguntei pra minha mãe, ela disse, não, não existe não. Eu, tá, beleza. Não, é só sério, vocês acreditavam nisso? Com os 4 anos eu acreditava, pô, 3. Eu nunca cheguei a acreditar porque minha mãe nunca me iludiu, tá ligado? Minha mãe sempre dizia que era ela. Eu acho que ela não queria perder o mérito dela, tá ligado? Olha, aqui na presença sou eu. Não é esse velho, não, que você não conhece. Vocês ainda são mais infelizes, cara. Vocês sequer tiveram a esperança um dia de que Papai Noel existia. Cara, minha mãe nunca falou pra mim que Papai Noel existia. Ah, mas você é de outra cultura, né, cara? É, se ela fosse falar com você, ia ser provavelmente um espírito ancestral, sei lá. Tem um Shinigami Noel, assim? Não tem Shinigami Noel. Shinigami Noel. Não tem. Então. Não tinha nem Natal no Japão, uma época, cara. Ah, então, tá reclamando de quê? Nem ganhava nada. Vai do dia 24 pro 26 de dezembro. Pulo do 24 pro 26, é foda. E já que vocês estão falando de Papai Noel, uma parada que causa muita decepção são os amigos secretos, né? É, ah, cara, nem me fale. Uma vez eu dei uma camiseta, cara, muito foda, assim, e ganhei uma caneta. Porra, caneta. Pô, eu não acho que isso foi uma decepção muito grande, não. Uma vez eu era criança, né, devia ter, acho que foi na segunda série. Eu dei, sabe aqueles jogos que tinha da estrela, que era cheio de coisa mesmo, acho que tinha um povo, tá ligado? Era uma coisa toda... Aquele tipo de coisa que criança adora mesmo, tá ligado? Eu comprei aquilo, quer dizer, minha mãe comprou no caso, né? Esse jogo, assim, que era foda, assim, cheio de coisa. Era tipo um navio afundando, você tem que pegar as peças, né? Aí, quando eu ganho uma caixa grandona, tá ligado? Assim, eu, caralho, velho. E eu sempre gostei de surpresa e tudo, né? Aí eu disse, cara, eu só vou abrir essa caixa quando chegar em casa. Não quero abrir aqui na escola, tá ligado? Aquela caixa grandona, assim, você chacoalhava, aquele fazia um barulhão, tá ligado? Cara, meu irmão, tem um monte de peça, tem um monte de coisa aí dentro, né? Um monte de feijão. Quando eu chego em casa, eu abro. Sabe aqueles kits de joguinhos esmolé, velho? Que vem bingo, dominó e pega a vareta, tá ligado? Caraca. E aquele meu irmão. E dão damas assim, escroto. É. Tabuleiro de papel. Porra, e o pior que... Não era nem aqueles bingo de bolinha, não, podia você ficar girando. Era que vinha com saquinho azul, tá ligado? Você chacoalhava o saquinho e pegava. Caraca, mano. A pecinha assim, velho. Era aquelas pecinhas que chega... Era... Vinha no plástico grudada pra você desgrudar ainda, arrancar do plástico, tá ligado? Uhum. Que ela vinha na forma, tá ligado, de plástico. Sei qual é. Você vê que nem a mão de obra da fábrica que faz aquilo, não sei se tem marca, velho. As crianças chinesas. É, são crianças coreanas alimentadas com cabeça de peixe que fazem a parada. Caralho. É muito espírito de porco, né? Assim, o filho, né, chega assim, mãe, vai ter amigo secreto na escola. A mãe pensa, pivete, fica feliz com qualquer merda, né? Vai lá e pega, sei lá, R$5, compra um jogo desse e... Isso já acontecia, é que todo amigo secreto de escola acontecia isso, que eu não consigo lembrar um específico. Tanto que depois começaram a inventar aquela história de inimigo secreto, né? É, já que você vai sacanear, que pelo menos você chama de inimigo, né? É muito pior quando você vai com esperança que vai ganhar alguma coisa legal e ganhar uma merda, então é melhor você já ir sem esperança, né? Porque aí você já vai sacaneando mesmo, fica mais legal. É, são essas situações que vão moldando os caráter. Por isso que eu gostava dos amigos secretos que tinham aqui nos meus colégios, né? Que era assim, era tudo caixa de bombons, não tinha surpresa. Ah, era amigo chocolate? Aí vinha aquela galera, cada um com aquele tijolinho assim. Só mudava o papel. Cara, amigo chocolate eu também me ferrei uma vez. Dei tipo chocolate Lacta, Nestlé, sabe? Eu fiz um apanhado, tá ligado? Ganhou o hidro. Cara, eu ganhei o chocolate, acho que era... Nossa, cara. Puta, é muito ruim esse chocolate, cara. Parece goceira de vela. Eu joguei. Caraca, fora, velho. Malandro. Acredito. Ah, ele é pura gordura hidrogenada, sabe? 0,5% de cacau, né? É por aí. Se é que aquilo é cacau. E o resto é parafina. E as decepções aí do mundo nerd, assim. É. A minha mais recente foi com essa parada de 3D aí, velho. Fúria de Titãs de novo? Não, cara, com 3D em geral. O único filme que eu acho que o 3D valeu a pena até hoje foi Avatar, velho. Ah, foi o único que eu assisti em 3D, então tá valendo. O resto tudo é dinheiro jogado no lixo, porra. Ah, cara, não é não. Você assistiu a animação? Eu assisti várias. Pô, eu achei bem legal, não. Toy Story 3 em 3D ficou muito cara, bom. Cara, eu... tenho que discordar da sua pessoa. Da sua pessoa. Fique à vontade, no Nerdrops ninguém concorda comigo, só com o Oliver Pérez. Porque o que acontece? As animações da Pixar, a meu ver, elas têm aquela profundidadezinha, mas é só aquilo, cara. Não vejo muito sentido na pelo menos nos da Pixar, né? Já nas animações da Blue Sky, eu já vi um efeito 3D um pouco mais, assim, avantajado. Dizer que ficou bem legal também a Era do Gelo 3. Talvez um problema que talvez o Fábio esteja vendo com os filmes 3D, são aqueles filmes que não são filmados pra 3D e são convertidos depois, perto de ser lançado. Na verdade, esse aí, nesse caso, não é nem decepção, é ódio mesmo. Assim. É, ódio mortal. Eu concordo plenamente com o Fábio. Eu não canso de dizer, Fúria de Titãs, cara. Que coisa... tosca o 3D daquele filme. Não, sem contar que ele não é nem só por ser tosco, ele incomodava até. Eu tive que tirar o óculos umas 3 ou 4 vezes, velho, porque tava ardendo já meu olho até, tá ligado, velho? Os meus olhos, né? Porque o meu olho ficou meio estranho. Né? É, onde você tava usando esse óculos? O olho cego. Ai, meu Deus. Mas sabe o que parecia o 3D do Fúria de Titãs? Tá ligado quando tu entra num provador? E no provador tem um espelho um na frente do outro, assim. Aí fica aquelas imagens múltiplas, assim, infinitas. Uhum. Parecia aquela coisa, velho, o 3D. Agora, eu também não assisti muitos filmes em 3D, não. Acho que eu devo ter assistido uns 3 ou 4 só. Agora, um que eu assisti o trailer, depois assisti o filme, foi o Alice no País das Maravilhas. É, outro filme dessa trailer opção, né? Era muito mais legal o efeito 3D. Pô, tô maluco pra ver esse do filme. Que no filme. É, que trailer é aquele negócio, né? Você põe o melhor do filme ali, né? Mas é que tá, pô. Ele, no trailer do Alice, ele botava aquele gato vindo assim perto de uma maneira que eu acho que não apareceu no filme, tá ligado? No filme eu não notei não esse efeito todo, não. Do gato chegando assim bem perto de você mesmo. Mas sabe o que acontece às vezes também? O projecionista lá da sala, ele não regula a distância entre as imagens dos dois projetores direito, tá ligado? São dois projetores, gente. São dois projetores. São duas imagens. Porque à medida que você vai mexendo na distância entre os dois, a imagem pode entrar na tela ou então sair, tá ligado? Você pode causar o efeito contrário. Só que aqui, cinema aqui é tudo feito nas coxas, né, bicho? O cara chega lá, aperta o botão de qualquer jeito pra ligar o negócio e vai embora. Pô, tu não tem uma galera que às vezes coloca o merda na projeção, fica aparecendo até os microfones já do estúdio, tá ligado? No filme. É. Eu nunca vi isso não, mas já vi muita gente comentando, até no próprio Rapadura, às vezes. Eu já vi várias vezes. E isso é culpa do projecionista também. Diga aí que coisa bizarra da porra. O cara entrando no clima lá do filme, daqui a pouco... Senhor dos Anéis, tá ligado? No meio da guerra lá, esse é o microfone descendo ali, ó. Porra, cara. Estilo Praça é Nossa, né, velho? Praça é Nossa não, como é que era? Era o Escolinha do professor Raimundo, né? Que tinha um costinha aqui no microfone. Costinha. Mas, em se tratando de decepção, né, de aqui, eu vou até aqui juntar uma decepção meio que de infância, porque eu tava saindo da infância pra adolescência, misturar ela com a Nerd, que foi o filme do Street Fighter, cara. Ah, cara. A gente até falou em algum gabistato que aí... Assim, eu não vou encarar como decepção minha, que na época eu não tenho que admitir que gostei, tá ligado, velho? Mas depois o cara olha assim, que merda, velho. Acho que até alguém falou do... Não sei se foi em outro podcast que... O cara morreu de desgosto lá, né? É, o Raul Júlia. Eu que costumo falar isso, cara. E o máximo que ele ganhou foi um vá com Deus no final do filme, cara. Esse tipo de coisa entra até como outro tipo de decepção, não exatamente como decepção nerd, né, cara? Acho que entra como decepção com você mesmo, por se decepcionar com as coisas que você gostava antes. Como você conseguir gostar daquele porque tipo porque realmente, de coisa, você pensar que um filme de Street Fighter ou de qualquer jogo de luta é estranho, né? Você fala, não, vai sair um filme bom daqui. Mas, cara, na hora que você começa a pensar que o filme acabou e eu não vi nada do que eu queria ver, de repente o Ken e o Ryu nem aparecem no filme direito. São dois viadinhos lá, né? É, estrela é o Gaio. Os caras, os dois são meio pilantra, sabe? Pô, eu nunca gostei do Gaio, que eu chamava Guile, né? Na minha época, na verdade. Com certeza, né, cara? Era o Guile do Facão, nada de Gaio e Sonic Boom. Facão. Agora, aquele primeiro filme do Mortal Kombat decepcionou vocês ou vocês acharam que foi... Esse eu gostei também, velho, né? Esse eu gostei também. Velho, esse, eu acho que até hoje eu gosto dele, cara. Isso eu já gostei porque eu já tinha visto Street Fighter, né? É isso, tem um parâmetro. Você já vai sem expectativa. Então você já vai preparado. O impacto foi menor, né? E apesar cara, de agora... viajar foda em umas partes assim, ele acaba sendo bem melhor que o Street Fighter. Mas tinha o vilão Power Ranger também, né? Não, mas ficou muito foda, cara, não, aquele Goro. É, podia ter ficado muito pior, né, velho? Podia ser tipo aquele cara lá da Xuxa, tá ligado? Aquele mosquito lá. Tem que Sabe o que que podia, como, quão ruim poderia ter ficado? Poderia ter ficado igual o Blanca do Street Fighter. É, por exemplo. Também, né? Cara, o Blanca, eu não lembro direito como foi o Blanca, velho, mas era tipo um cara pintado, né, velho? Era um cara pintado e verde. E ele aparece, assim, por meio segundo no filme. Alguém não, e os poderes lá. Isso que eu ia falar, alguém ficou esperando o Hadouken aparecer? Eu fiquei esperando até depois que ele apareceu, tá ligado? Aconteceu ou não aconteceu? Ou pegou ar na tela, né? É, porque o quê? O cara botou um flash de câmera, tá ligado? Na mão e aquilo foi o Hadouken, tá ligado? Então, bateu e saiu. Só de lembrar, já fiquei com Mas vocês viram que teve um jogo do baseado no filme? E é muito ruim também. Você joga com o Van Damme. Nossa, tudo. Cara, já não basta o filme ser baseado numa série de jogo, né? Eles quiseram fazer um jogo baseado no filme que é baseado num jogo. Caraca, cara. E num filme ruim, aí você imagina um jogo. Eu não joguei na época, eu baixei no emulador de fliperama, tá ligado? Esses dias aí eu falei, caraca. Como é que você se prestou a isso? Agora eu tô decepcionado com você, pô. Agora deixa eu contar uma outra decepção minha que eu tive recentemente. Foi o jogo Medal of Honor. Qual deles? Alguém jogou? Qual? O mais recente? Esse que saiu agora, em outubro. Velho, um amigo meu que é viciado em jogos de primeira pessoa e tal, jogou, zerou e falou que é bom pra caramba, cara. Não, no começo gostou eu tava muito. Gostando também, só que depois começaram a acontecer umas coisas assim que... De repente eu parecia stand de tiro de patinho. Ah, sim. Aí começou a dar uns bugs meio esquisitos assim, falei, meu, não acredito que o nego tá deixando. Tem coisas que se você não sair correndo que nem um maluco no meio do tiroteio, a história não avança. Uhum. Aí o que aconteceu? Às vezes chegava, começou o tiroteio maluco, eu tava no meio, tiro vindo de tudo quanto era lado, me escondi atrás de uma caixa. Aí apareciam dois malucos e atiravam em mim nas costas. Aí eu virava, matava os dois e voltava. Meu, apareceu. Aparece mais. Os mesmos dois malucos, cara. Eu acabei de deixar deitado no chão. Mas isso é igual o Modern Warfare 2, né, cara? Ah, o primeiro também. Confundi. O primeiro, não para de sair inimigo. Simplesmente não para, hora não nenhuma. Não para, você tem que correr também no tiroteio. É isso, eu ia falar que realmente acontece. Já o 2 tá redondinho, né, cara? Uhum. E você vai... Eu duro que eu fui muito com a expectativa de jogar o Modern Warfare 3. Mas, tipo, esse negócio daí que você falou, de que o cara, você fica lá escondido, atirando, se protegendo, aí sempre vem os caras, não deixa de vir os caras e tudo. Mas, pô, velho, na guerra, você acha que você fica atrás de um coqueiro, você vai matar o exército todo, um momento, tá ligado? Mas né, sempre cara? Vai ficar vindo gente, velho. Não, mas, por exemplo, numa situação real, dificilmente você vai estar em 3 caras combatendo 257 e vai esperar que você vai sobreviver, entendeu? Você vai dar 2 tiros e morrer, cara. Acabou, agora se você tá desenvolvendo a história, você já limpou uma área inteira e de repente aparece um cara atrás de você, sabe se Deus da onde? Tem a impressão que você não tá, o que você faz não vale merda, né? Morri, na verdade. Não, mas foi o que eu fiz. Aí a hora que eu percebi que eu morri, que eu falei, não vai, que eu morri 2 vezes, falei, tá errado isso aqui, né? Aí eu saí correndo que nem um maluco no meio do tiroteio, passou um míssil voando na minha cabeça. A hora que eu abaixei foi quando a história desenvolveu. Aí os outros babacas vieram atrás de mim atirando e limparam o cenário. Você tem muita fé nos programadores. Não tenho, já fui um. Alguém mais aí ficou decepcionado quando o Uribol desafiou os críticos lá e nenhum deles conseguiu dar um pau nos caras? Ah, porra, velho, foi todo mundo esperando que ela levar uma porrada, né, cara, velho? Cara, decepcionado não é exatamente a palavra que eu usaria. Eu fiquei absolutamente irado, cara, que não teve um puto pra ir lá e encher aquele filho da mãe de porrada. Porque, assim, tem muito crítico online que você nunca viu a cara, né, meu? Você podia pegar um brucutu lá disfarçado falando que ele era colunista da Wired, sabe? Eu tava o Maguila, né, velho? Nossa, cara, e você tava porrada naquele alemão, filha da puta. Não, do quê? Que o cara diz assim, não, velho, ele viu uma coisa que ele era bom e chamou a galera pra desafiar uma coisa que ele era bom, né? Se ele soubesse jogar xadrez, ele ia desafiar o pessoal pra jogar xadrez com ele, velho. Ele não disse, vamos fazer filmes e ver qual é o melhor, né? Ele não quis claro fazer que não. Isso, né? Esse não era o forte dele, né? Nunca foi. Mesmo então. Porque essa é uma luta que já foi perdida, né, cara? Mas ele é um cara insistente, ele perde, mas ele continua levantando, né? Agora a última empreitada dele, Bubba Rara. E aí? Bubba Rara? Barbarella? Não, opa, Barbarella. A Barbarella? Barbarella. Barbarella. Nossa, eu vi, cara, o pôster. É a história de uma super-heroína obesa. Não, pera aí que saiu... trailer. Você imagina, ele usou os mesmos cenários e personagens do Blood Rain 3, ele filmou ao mesmo tempo. Caralho, que coisa. Ah, ele filmou dois filmes com o mesmo cenário? E atores. É, com detalhe que ele não consegue vender nenhum dos dois pra nenhuma distribuidora, né? Por que será? É falta de dinheiro isso aí? Eu acho que é falta de vergonha na cara, né? É, porque ele viu assim, gente, eu não vou conseguir vender essa porcaria. Eu não vou conseguir vender com esse preço, então vou fazer mais barato. Quem sabe algum maluco aí acha que isso vai dar alguma coisa. Aí só pra trollar agora, eu tô pedindo pra Paramount trazer o filme pro Brasil. Caralho. Vocês tiveram, assim, alguma decepção com algum produto que vocês compraram, que vocês achavam que ia ser um produto muito foda, uma coisa muito boa, ou até mesmo um serviço que vocês contrataram que se decepcionou? Tipo eu, quando fui trocar o meu Speed, né? Eu fui procurar a internet 3G. Aí a vendedora falou que era foda, que a internet ia ser muito boa, que não tinha limite, que não tinha não sei o que eu ia fazer acontecer com a internet. Ela acreditou. 3 megas era o meu limite. Eu falei, nossa, então tá bom. Eu peguei, falei, beleza, assinei. 3 megas, já você baixa um MP3, acabou o limite. É. Mas, Viviane, veja só, você que tem 18 anos... 19. Ué, 19? Você, rapaz, não pode mais se decepcionar nem com vendedores, nem com advogados. É. Você já sabe o que tá comprando, tá ligado? O erro foi puramente seu por acreditar nela. O foda foi que no primeiro mês, de fato, a internet foi boa. Eu não tive limitação no primeiro mês, não tive nada, sabe? A internet funcionou redonda no primeiro mês. O problema foi no segundo mês, né? É que nem cassino, meu filho. No começo, eles deixam você ganhar, depois eles te exatamente, cara. Exatamente. Tipo cassino, é tipo traficante também, que no começo é de graça. É, a primeira dose é de graça. É assim, não, cara. Não, o foda foi vendo ela dizendo, minha internet, porque a minha internet é de 1 mega, né? É ainda, de 1 mega. E ela falando, minha é 3 vezes mais foda que a sua. E olha lá, tudo na humildade, né? Não, beleza, por causa que você seja feliz, né? Cara, todos os serviços de internet é pedir pra você se decepcionar, cara. Acho que o Brasil deve ter alguma maldição ancestral, assim, que não permite que ele tenha uma internet decente, alguma coisa do tipo. Uma coisa também, eu não sei nem se isso existe ainda, eu acho que já deve ter tirado, que isso é muito ruim, velho. Mas uma coisa que me decepcionava, acho que até quase me traumatizou, era quando tinha problema com a operadora de celular, velho. Eu ligava lá, principalmente na... tá ligado? Que eu ligava lá, aí tipo, eu começava a falar com o robôzinho, velho. O robôzinho nunca entendia o que eu falava. Pode crer. Eu acho que eu nunca consegui resolver nada, quando desistia no meio do caminho, tá ligado? Era foda também isso. Que tipo, fale o seu destino. Aí você fala assim, Araraquara. O cara fala assim, você quer ir para Jaú? Tipo assim. E você, né? Já é desesperado querendo o telefone de uma fono, né? Porque você não acha que você tá conseguindo falar direito. Cara, eu não lembro quem foi que começou a conversar mesmo, velho. Não sei se foi uma avó minha, não sei. Teve alguém aí que eu vi que começou, minha filha, não é isso não, tô ligado. Que vida maldita. Decepção recente minha foi que eu comprei um aparelho de Blu-ray no site do... e tava numa puta promoção que até hoje eu não vi um preço que bate aquele. Falei, meu, vou levar essa merda agora. Pô, coloquei, paguei tudo, provou no dia 10, previsão de entrega, dia 15. Ótimo, né? Vamos nessa, 15 aí, sexta-feira, sábado, já vou alugar o filme. Um abraço pra vocês e tchau, baixa definição. Essa galera do DVD, né? Essa reca, né? Não, o pior é assim, eu acabei de comprar uma televisão Full HD que eu já vou chegar nela já, calma aí. Vambora nessa porcaria, sexta-feira chega... Pessoal, não, você vai receber um e-mail, né, avisando que foi pra transportador. Uhum. Dia 14, quase 9 horas da noite, eu falei, gente, não recebi o e-mail. Não, mas fique tranquilo que está na transportadora. Cara, devia estar na minha casa, né? É. Aí dia 15 era o dia mesmo, era 7 horas da noite, eu não tinha recebido nada, entrei em contato por chat, a moça falou, não, senhor, por favor, espere até as 9 horas, que é o limite de entrega, e coincidentemente é o limite do atendimento, se não chegar, você que se foda. É. Aí eu esperei 9 horas pra variar nada. Aí eu peguei puto da vida, porque eu falei, meu, se eu soubesse que não ia chegar na sexta-feira, eu ia pra porcaria do centro da cidade e comprava lá, no final de semana. Mas eu queria antes, cara. Ah, cara, eu quebrei o pau com o atendente, cancelei a porcaria toda, e fui pra cidade e comprei o Blu-ray na cidade. E esperando que tudo tivesse resolvido. Cara, dia 22 eu não recebo e-mail do falando que tinha ido pra transportadora. Falei, seus bando de vaca, filha da puta. Falei assim, se esse negócio aparecer no meu cartão, eu vou esfolar a alma de vocês. É, porque o senhor fique tranquilo, que é só o senhor rejeitar, porque volta e a gente já faz o estorno. Ok, previsão pro dia 27, até hoje não entregaram. Já tô pagando a porcaria no meu cartão. Caraca, não, mano. O nego simplesmente não sabe onde foi parar meu aparelho. Nem o supervisor me retorna ligação. Pô, aquele cara de novo, velho. Já desliga, né? Quando você liga. É, desliga o cara. Meu, eu fico muito puto com isso. E a televisão, né? Como não poderia deixar de ser um produto meu. O meu filho tava assistindo um filme. Eu virei as costas pra pegar o copo d'água. Agora que eu voltei, tinha um risco no meio da tela de pixel queimado. Ah, eu sei, eu compartilho essa dor com você, cara. Cara, 25 dias que eu comprei a televisão. E eu crente, como meu filho tava com o controle na mão, eu falei, mexeu. Ele deve ter ligado aqueles modos de demonstração que você vê na cidade. Que é de um lado é com a engine, não sei o que, bababá, sem a engine. Que no fundo das contas você não nota a diferença, mas você fala que notou pro vendedor parar de encher o saco, né? Aí eu falei, ele apertou um negócio desse e é só procurar, né? Putz, cara, duas horas procurando e nada. Aí eu me convenci que o negócio realmente era um defeito. Não, quando dá uma merda dessa, você pensa em tudo, né? Você sabe que deu um defeito, mas você começa a pensar em todas as opções. Você tenta evitar uma decepção maior, você né, você não quer acreditar, cara. Você vai dormir e volta na esperança que passou. Exatamente. É, na esperança de que tudo tenha sido um sonho ruim, é, né, que vai ter uma mágica, né, de um dia pro outro. Eu peguei, levei correndo pra assistência técnica. Aí o cara falou assim, olha, o senhor tem sorte, né, que vontade de falar, sorte tem a sua mãe, filha da puta. Porque se não tivesse na garantia, não ia nem compensar mandar consertar, porque vai ter que trocar a tela inteira. Aí eu falei, ok, e aí, a parte boa? Não, daqui 15 dias chega a peça. Cara, já faz uma semana que eu sei a minha TV. Tá vendo aquele, a televisãozinha preto e branco, pequenininha, né, de botar no carro, né? Eu tô vendo no celular porque todas as TVs eu doei para parentes necessitados. Velho, e você teve esse problema aí, o vendedor disse que você tava com sorte, né? Eu acho que de certa forma você teve sorte mesmo, porque comigo, a minha televisão tá com esse risco aí, ele apareceu tipo duas semanas depois que acabou a garantia. Puta merda, cara. Você tá com sapo enterrado no seu quintal. Eu já tô me acostumando tanto quando eu vou achar outra televisão, tá ligado, velho? Eu sinto falta da lista, tá ligado? Eu fico, pô, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada aqui. Eu sou meio toque, né, cara? Então, nesse dia que queimou, a minha esposa queria assistir um filme de qualquer jeito, né? Eu falei, tá bom, vamos lá assistir. Eu não consegui prestar atenção em nada do filme. Só ver a lista. Eu só vi aquele maldito risco ali, cara. Você viu o risco falando, né? Aí o risco respondendo. É, mas é isso mesmo, cara. Que nervoso que tava isso. Cara, eu sei exatamente como você se sentiu, cara. É assim comigo também. Não, eu acho que todos somos assim, né? Aí eu aqui, acabou o filme, minha esposa. E aí, você gostou? Nossa, eu achei lindo. Eu falei, eu achei uma bosta. Coitada. Eu achei muito arriscado. Me desculpe, Viviane, mas isso é típico de mulher, assim. Mulher não liga pra essas coisas. Cara, eu ligo. Não, ela é uma mulher diferente, né, velho? Ela fez eletrônica, né? É, a Vivi é uma mulher de outra época, né, cara? Não, é f*** que a gente sempre vem uma tecnologia nova, o cara acha que todos os problemas vão se resolver, né? Foi que nem um DVD também quando surgiu. Nunca mais agora vou pegar na locadora aquela fita que tá com cheio de chiado, cheio de não sei o que lá e tudo. Eu me lembro que na primeira semana, velho, primeira semana não, acho que primeiro mês, assim, que a gente tava com DVD aqui, quando a gente comprou, a gente alugou, não, acho que a gente comprou, não lembro, aquele filme do Homem Sem Sombra, tá ligado? E, tipo, tinha um risco, o que acontecia, não, no VHS, quando tava uma parte meio ruim, às vezes você dava uma adiantada, ficava bom, né? E o DVD travou, pô, tá ligado? Não tinha mais como. Aí o cara, caralho, o cara acha que vai resolver os problemas dele, mas surgem outros. Cara, sempre, a velho. Tecnologia nova, ela não vem pra resolver o problema. Ela vem simplesmente pra substituir os problemas antigos por problemas novos, cara. É. Geralmente piores do que os antigos. É, mas aí como tem essa mudança, assim, você se ilude, né? Acha que tá melhorando. Mas você sabe que o que mais decepciona é saber que você pagou, na época, provavelmente uns R$140, porque era o que custava um DVD, né? Pra vir com risco de fora a fora. E do Homem Sem Sombra ainda. Pois é, né? Fala galera do Gabi Estática, aqui é o Diego Flyfish, eu estou aqui com o Aiken Frost. E aí, pô? Eu acho que eu estou com o Aiken Frost, né? É, eu Fábio. Respondi, caramba. Então deve ser o delay que tá falando. Tá, deve estar um delay mesmo. O Fábio que não respondeu. Eu nem ouvi você falar, eu falei, pô. Eu falei, Fábio, diga aí que você está aí. Eu também não vi o Diego, não. Que bizarro isso, hein? Fábio, você tá fazendo download? Tô não, tá tudo... Ah, peraí, eu tô fazendo. José! Valeu! Tá baixando o episódio do Walking Dead há 2 horas e não percebeu ainda. Mané. É que o Polar tá quieto também, não tô... parece que ele caiu. Caiu? Eu acho que caiu. Puta, eu tava com o microfone no mudo até agora falando. Puta, que idiota, cara. Agora, você se lembra daquele chocolate que era um... tipo um guarda-chuvinha? Pô, ai, um guarda-chuvinha. Eu adorava. Esse era o pro também, não era não, velho? É, ele tinha uma propaganda foda, mas o chocolate era muito ruim também, pelo menos eu achava, velho. É, era hidro. Se for o mesmo que eu tô lembrando aqui, que era tipo um guarda-chuvinha fechado, assim. É esse mesmo. Com uma artezinha de plástico. É. Ele era bom demais, cara. Eu adorava, gostava, aquele chocolate. Eu também gostava. Pô. Mas ele era ruim mesmo, cara. Era ele? Era ruim, pô. A memória de vocês tá fazendo ele mais gostoso. Ah, sei lá, cara. É, não, é que quando você é criança, cara, você tem muita coisa que você não percebe que é uma merda. Por exemplo, meu filho adora salgadinho. Daquele, aquele do... Eu não consigo nem chegar perto, sentir o cheiro hoje em dia. Quando eu era pequeno, eu também comia. Pô, é verdade, cara. Pô, mas o ainda é bom, velho. E o Não é, velho. Não, eu tô fazendo comparações, velho. Ah, é bom sim, cara. Aquilo tem cheiro de vômito, cara. Porra, você come com o nariz, a parada. Foda, são os genéricos. Não, mas eu cheiro, porra. Mas o Fábio falou uma coisa que é verdade. Uma vez eu tava chegando no apartamento e ele tinha aberto o negócio comendo na sala, eu achei que ele tinha vomitado. A primeira coisa que eu pensei assim que eu entrei na porta da sala foi: o menino vomitou. Você não viu ele aqui, mulher? Ô, mulher. Ô, mulher. Pra mim ele tinha mais cheiro de chulé, né, na época que eu comia. Mas como na época de moleque tosco, isso era um atrativo a mais, e não um demérito, né? Salgado. Essa, a série Resident Evil prova o poder que tem a mulher de fazer o cara fazer merda, né? A mulher do cara, é, né? Verdade, o cara desenhou uma trilogia toda, né? Agora quadrilogia, só pra agradar a mulher que ele tá comendo, velho. Isso é foda. É verdade, cara. Pô, a Mila Jovovich é casada com o diretor? É, cara. Porque eu lembro que ela dava lá pro Besson, né? É, quando ela fez o Quinto Elemento. Que também, na época, ela tava fazendo os filmes com o Besson, né? Ninguém nunca clamou exclusividade até então, né, cara? Se alguém estiver fazendo um filme interessante, tá valendo, né? Botar ela como estrela. É, porra, cara. E tem mais, né? E ela vai estrelar em outro filme dele agora, que é os Três Mosqueteiros em 3D. Mosqueteiros 3D, não, nossa. Pera aí, cara, velho. Essa moda 3D. Eu tô perdendo alguma coisa, porque tinha Mila Jovovich na lenda, velho. Não lembro. Ela deve ser o... Ela deve ser o... D'Artagnan, né, cara? Não, ela vai fazer que nem fez no Resident Evil. Vão criar um personagem novo que vai simplesmente suplantar todos os outros que existiram realmente no jogo. É, né? Levando em consideração que D'Artagnan é o quarto mosquiteiro, acho que a Mila Jovovich vai ser o quinto elemento, né? De novo, cara. Caraca! Pô, mas essa foi boa, pô. Não, que é isso? Ela foi boa, cara, mas ela foi muito sem vergonha essa, cara. Essa o Oliver Pérez que bate de palco. A galera tá tão acostumada com minhas piadas ruins que eu tô com uma boa, já cai vivo, né, velho? Piada vira ruim, né? Ah, mas é verdade, cara. Pior de tudo. Fala galera, mais um Gavestática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui remotamente gravando esse bloco de notas aqui com a Vivi. Olá, estamos na praia. Na praia, estamos de férias desse nosso trabalho de vagabundo. Trabalho nas férias, isso é ser muito vagabundo, cara. Então, Vi, como a gente comentou no bloco de notas do Gavestática passado, a gente tá sempre agora elegendo o comentarista destaque. Estamos sempre elegendo o comentário mais relevante do programa. Isso, do programa anterior. E o programa anterior foi o quê? Kill Bill! O melhor Gavestática já feito na história. Não, senhor. Melhor podcast? Deixa eu ver o Senhor dos Anéis pra você ver como vai ser. Senhor dos Anéis. Vai ser totalmente excelente. E na nossa eleição aqui de duas pessoas, quem a gente conseguiu eleger? Dessa vez, a feliz ganhadora, porque é uma mulher. Isso. foi Júlia Veras. Júlia Veras, nossa amiga, que já gravou uns gavetistas com a gente. Sim. E não ganhou porque é nossa amiga, mas sim porque teve um comentário relevante. Com certeza. Ela até esclareceu uma coisa que eu mostrei uma certa ignorância no momento. Logo você, fanboy de Tarantino. Pois é, quando a gente comentou se tinha alguma música original, eu não sei porque, o que foi que deu na minha cabeça que eu falei que talvez aquela Bang Bang fosse original, mas, pô, tá na cara que aquela música é uma música velha, né? Pois é. E, de fato, é uma música velha. De fato, né? O que ela falou? Ela diz, gostei de seu comentário sobre a trilha sonora de Diego, mas Bang Bang é bem antiga. E colocou aqui um vídeo da Nancy Sinatra cantando Bang Bang. Aí depois ela disse assim, tem uma versão em italiano bem boa também com a Dálida. O problema é que... Dalida, não? Dálida ou Dalida. É, legal. Eu achei bem interessante, pô. Mas o interessante foi ela ter encontrado realmente a música com o original da Nancy Sinatra, né? Eu achei bem bacana. É, legal. É uma música realmente bem antiga. Dá até pra ver o visual da mulher, sei lá, anos 50, anos 60, sei lá o que é isso. Sei lá eu, né? É, cabelão assim, meio escroto. Mas legal, gostei mesmo. Achei bem legal ela ter compartilhado essa informação. E pra quem já escutou tantas vezes no Kill Bill, a Bang Bang, né, que é uma música bem marcante, logo do primeiro do volume 1, ver ela sendo cantada mesmo no show, acho que é um show isso aqui, acho que é. É bem interessante. E temos uma menção honrosa. Sim, sim, não foi o comentário mais relevante, mas acho que é legal a gente comentar aqui também, que foi o comentário do Hélio. A parte que eu gostaria de mencionar foi que ele disse o seguinte, ele elogiou o podcast e tudo, é um ouvinte novo, só que ele disse assim, só que vocês cometeram um erro fatal, não eram 88 loucos, eles apenas gostavam do nome. O que foi isso? Que a gente falou várias vezes lá dos... A gangue dos 88 loucos lá, da Ren Shi. E no volume 2 o Bill fala, né, ele tá falando lá com o Buddy, né, aí ele fala, não... Que o Buddy fica todo impressionado. Pô, quer dizer que ela matou 88 loucos? Foi ele? Não, pô, não era 88 loucos. Eles apenas gostavam de ser chamados. Eles apenas achavam que era legal o número, né, e tudo. Como eu falei no programa, é meio que uma brincadeira do Tarantino, né? Ele brinca com a própria mitologia dele, né? Eu até não o acho. Fábio falou depois aí que não foi bem um erro, foi apenas uma informação omitida. É, o que pode até ter acontecido era que realmente eram 88 loucos, mas como o Bill tava querendo convencer que ela poderia ser vencida e tal, aí ele tentou tranquilizar. Não, não eram 88 loucos. Loucos, eram menos que isso. Era gente pra caralho. Não pode ser também. E eu acredito que tinha, se brincar, tinha até mais de 88 ali, cara. Morreu gente pra caramba naquela cena. Pois é, eu acho que é uma brincadeira do que o Tarantino faz ali. A gente nunca vai saber, a não ser que você conte um por um pra saber se tinha 88 mesmo. Mas como a gente não é tonto, a gente não vai fazer isso. Pois é. E é isso, temos um e-mail, né, Vi? Sim! Recebemos um e-mail, vamos chama chamar Traça. Aí. Vem, Traça! A número 22? Aqui eu trouxe 22. Na mala, né, meu filho? Porque aqui na praia não dá pra trazer todas, não. Mas eu morrer. Né, cara? Beleza. Fala, dona Traça. Oi, Diego. Tudo bem? Tudo beleza. E aí, Bibi? Tudo bem com você? E aí, Traça? Então, dona Traça, você tá por aqui. A gente recebeu um e-mail. Um e-mail, e não foi do nosso outro amiguinho. Foi do amiguinho novo. Que legal! Eu posso ler? De quem é essa cartinha, Traça? Lê aí. Essa cartinha foi enviada pelo Eduardo Coço, de 32 anos, São Paulo, capital. Olá, amigos engavetados! Primeiramente, quero dar meus parabéns pelo excelente site e ótimos podcasts. Demorei a escrever um e-mail, pois estava fazendo a maratona para ouvir todos os episódios. Gosto muito da duração dos episódios, variam um pouco, mas tem ótima edição. E quem participa das gravações sempre são excelentes, além de curtir muito a Gralha e as outras vinhetas. Sou do Masmorra Cast, que é um podcast sobre filmes off-Hollywood. E adorei o cast sobre Kill Bill, um dos melhores filmes que já assisti em toda a minha vida. São inúmeras referências ao mundo pop mundial, passando por filmes chineses, tokusatsu e animes, entre outros. A atriz Chai Kuriyama, que interpretou a Gogo, atuou no filme japonês chamado Battle Royale, que é um dos filmes referência para o Tarantino. Tanto que Kill Bill foi dedicado em memória ao diretor Kinji Fukasako. Ele Fukasako! Os filmes séries com efeitos visuais, temos o ator Kenji Oba. Oba! Diego, você está muito sem graça hoje. Que horror! Eita, horror! Eu falo assim porque eu sou uma traça criada no interior. É, né? Traça de estimação da Vi. Continuem um excelente trabalho e mandarei sempre um feedback. Abraços! Então, se você também quer ter sua cartinha lida por uma das minhas irmãs, escreva para engavetados@gmail.com. Vai, pode morrer em paz. O que você achou do e-mail do nosso amigo Eduardo Coço? Achei bem legal. Ele é um maluco lá que me adicionou no Orkut esses dias, não sabia onde que ele era. Mas depois que ele mandou e-mail, eu associei os pontos. Ah, ele já tinha me adicionado antes no Twitter. Ele me mandou uma crítica legal. Me mandou uma dica legal de uma crítica sobre um filme que eu tava querendo assistir. Filme? A Lenda dos Guardiões. Se eu não me engano, foi ele mesmo que fez. Eu achei bem bacana. Eu já vi de nome esse MasmorraCast, mas eu ainda não escutei. Como a gente já falou, a gente tá aqui remotamente, né, gravando. Na praia. É, estamos aqui na praia, né? Eu tô meio fora do mundo virtual, né, por enquanto. Mas eu ainda vou escutar o MasmorraCast e Promessa é Dívida. Mas aí, pô, um e-mail que ele acrescentou bastante, né? Falou de coisas que eu não sabia. E pelo jeito ele é bem fã do Tarantino. Não é mais do que eu, mas ele sabe outras coisas. Ai, fanboy do Tarantino. Alfafa. E eu achei bem interessante. Eu mesmo que tô falando com a Júlia, cara, desse nosso Tokusatsu, eu tava pensando, já imaginou se o Tarantino fizesse um filme bem baseado no Tokusatsu mesmo? Cara. Ia ficar louco, já imaginou um Jaspion cortando o bicho saindo na jato de sangue. Na né? É, e daí ia ser f***. Imagina Satangos. Nossa, velho, ia ser. Cara, Satangos. Ia botar no chinelo Darth Vader, né? Oh, com certeza. Mas é isso aí, valeu, Eduardo Cosso. Achei muito legal isso que você falou aí, que você está escutando todos os podcasts, fez uma maratona, coisa que às vezes nem eu tenho coragem de fazer, mas você está me inspirando a escutar o Gabi Estática. Eu gostei falando um e-mail inspirador, cara. Eu me inspirei, agora eu vou escutar os Gabi Estática que eu chamei. Valeu aí, Eduardo Costa, pelo e-mail. Foi muito... muito bacaninha, gostei. Muito simpático. Beleza, então, como a Trás comentou, se você também quer mandar uma cartinha pra gente, mande para engavetados@gmail.com, que leremos aqui com certeza. É isso aí. Falou, pessoal, um abraço e muito obrigado por escutar. Tchau.